estressedesmoral.com.br. Eu ativei o modo foda-se, a putaria me aguarda. Se isso se for, eu ainda namorava. Onde tá de ex me ligando de madrugada? Se arrependeu que a outra deu uma sentada. E a outra deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada. Joga, joga, joga na minha cara. E eu pego outra, vai, vai, vai. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego outra e ela volta e dá uma sentada. E ela, e vai. Foda-se, a putaria me aguarda. Se isso fosse bom, eu ainda namorava. Onde tá de ex me ligando de madrugada? Se arrependeu que a outra deu uma sentada. E deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta e dá uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego outra e ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada. E ela joga, e joga na minha cara. E vai, por CH. André Cidês, o mural de Igoara.